você. ZYD 505, Rádio 103 FM, em 103,3 MHz. Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, 103 FM. A sua rádio. A partir de agora, você vai entrar em conexão.